Mark Linkous ficou famoso nos anais do Rock and Roll Swindle quando foi tornado público o acidente que o vitimou num hotel de Londres. Caso que ainda hoje é recorrente em todas as notícias sobre o homem e a banda. Mas no contexto deste panfleto sonoro, é mais relevante referir os muitos animais que povoam o seu cotidiano, a sua paixão por Tom Waits e dar espaço à audição de It's a Wonderful Life, o título do mais recente trabalho de Mark Linkous, espreitando desde já para a faixa escondida, algures na faixa 11. She don't run through the fields anymore. Even though they was always out of reach, get up. Não admira que Mark tenha escolhido It's a Wonderful Life para este registro, onde conseguiu reunir muitos dos seus ídolos. Falamos nas participações especiais de Tom Waits, DJ Harvey, Flaming Lips, Nina Persson dos Cardigans, John Parrish e até o produtor dos Mercury Rev, Dave Friedman. Thank you. Os Sparkle Horse não é mais do que uma ideia. É essa a característica que mantém a frescura, tanto de quem colabora em estúdio como de quem vem a integrar a banda para a turnê, o que invariavelmente é diferente. A ligação à Capitol veio através de David Lowry, um saudoso Camper Van Beethoven, e que depois fundou os Cracker e que depois integrou e coproduziu o primeiro Sparkle Horse. O facto de gravar para uma major, sendo um ícone da cena alternativa, não perturba nada Mark, que afirma que tal ligação é como a sua música, uma linha estreita entre a genialidade e a completa imbecilidade. O lado visual da promoção do novo álbum inclui uma longa série de vídeos, praticamente um para cada tema, e vem revelar novos realizadores, onde podemos encontrar Tom Waits, Will Oldham, Shane Marshall e o fotógrafo Danny Clinch. Os primeiros três vídeos já foram mostrados no Edinburgh Film Festival, realizado durante o mês de agosto. Linkus é perentório. Muita imagem para dar lugar a muito delírio e para colmatar a sua falha de projeção poética. A escolha dos novos realizadores foi feita entre gente ou sua amiga ou que muito admira e que deste modo pode sair, por momentos, de um triste anonimato. I drink my liquor from the palm of the child who spoke in tongues and smiled.